599 AM 1470 kHz. Mensagem: nossa missão é evangelizar. Silvio de Castro e o arquivo musical. Agora 4 horas mais 5 minutos aqui na mensagem aqui do musical para recordar House Martin para a velha do Jardim Satélite. Vem aqui. Musical Saudade. Agora 4 horas mais 9. Antônio Marcos para Edno. Obrigado, Edno. Um grande abraço. Como vai? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. A noite é seu. musical. Uma viagem ao passado. Agora 4:13, Marquinhos Moura, meu mel. Programação de qualidade é aqui. Arquivo Musical. José Galinha, lá em São José. Zé, um grande abraço a você, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado, Zé, mandou pelo ar. Fernando Mendes, carteira de rodas. Sentada na porta, em sua cadeira, de volta se corta. Seus olhos falando, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando passava, a sua tristeza chegava ao fim. A boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Cadeira de rosa ficava. Eu Seus olhos tão lindos, tão ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era felicidade, que eu tanto esperei, mas não tive coragem, e não lhe falei do meu grande amor, que agora por onde ela morre, eu não sei.